Foz de Salvador, bom dia, azul 4069, na posição 1 para pushback a 0 metros. Quem que chama o solo no 219? O solo pediu para transferir para vocês, estacionamento, chama lá então 219, obrigado. Frente, por gentileza, chama novamente, ok? Foi um equívoco da colega. Tá, tem a chance de transferir, obrigado. Parou da barra. Positivo, 29 Alfa, livre a frequência para coordenação de tráfego, bom voo. Obrigado, livre a frequência para coordenação de voo, 29 Alfa. Duca 069, livre a sinal, chamando para o táxi. E aí, putback, acionamento, chamaram para o táxi, 4069. Alfa Vita Juliette, informação Índia, aguarde cópia. Soltou, diz Deus, já teria autorização do TRIP 514. Pronto para cópia, TRIP 514. Afirmativo. TRIP 514, autorizado Aracaju, nível de voo 170, via Golf 677. Pista 17, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. Controle 119 decimal 35, transponda 5464. 0, Aracaju, Golfo 677, você fala 517, curva à esquerda, saída Puca, após Jamo, Aracaju. 5464, transponda e controle 1935 para o trip 514. Tipo 5514, cotejamento correto, reforço para o acionamento. Botaremos, muito obrigado. Papatango, Romeu Papatango, informe o padre que o senhor se encontra. Para a cópia, Romeu Papatango. Romeu Papatango, autorizado, Aracaju, nível de voo 035. Pista 17, curva à esquerda, corredor forte, controle 119 decimal 35, transponda 0141. Cotejamento correto, meu Papatango. Tango, informe pessoas a bordo. Para acionamento táxi, chame torre 118.6. Que eu ia passando pronto para o táxi do grupo Patango? Azul 4069, autorizado o táxi via Pati 1, no reporte antes da Taxway Lima. O táxi via Pati 1, reporte antes da Taxway Lima, Azul 4069. Confirme para o solo. Vitor Juliette, aguarde cópia. Para qual é a Vitor Juliette? Autorizado Salvador, Salvador, a 1000 pés, pista 17, curva direita. Corredor Axé, controle 119.35, transponder 0151. Alfa Vitor Juliette, estacionamento de táxi, chame torre 118.6. Táxi Alfa Vitor Juliette. Escuta, controle. A gente chama agora o centro Recife, frequência 1260, secundário 1288, caso contato negativo 12545. Recife, 260, 1288, caso contato negativo 2545. Obrigado, bom dia. Bom voo. Remota 13. Recife 551, quarto, aguarde e pushback. Certo. Chico 514, livre sinalista, falando para táxi. Chico 514, a gente acabou de ser rebote do táxi. Azul 4069, na interseção da Lima, chame torre 118.6. Bateram 96, próximo a Lima. Azul, ingresse na Lima, chame torre 118.6. Ingresse na Lima, chame 18.6, 4069. E Oscar, 1012 no altímetro. Seria a porta lá, o portador da Oscar, tá? Azul, 4096, bom dia, ingresse na Lima. Afirmativa Azul 4069, táxi via Lima, Mike, reporte na Taxi Quebec. Lima, Mike, confirme só pela Quebec, vai ingressar pela pista, pega pro 77. A intenção é decolar 17. Afirmo. Prossegue em frente então, ingressa via pista alinhando a partir da cabeceira 35, azul 4069. Então prossegue pela Lima aqui na cabeceira 35 até a cabeceira 17. Afirmativo, táxi via pista. Táxi via pista, ok, o 4069. Gente, o Alfa Vitor Juliette vai seguir o Papa 18 Alfa como número 2 no ponto de espera, reporta 1012 no altímetro. 94 para o táxi. 57 agora do 3:30 e alternamos Salvador. Pico 514 autorizado táxi via parte 1 na interseção da Lima, chame torre 118 decimal 6. Parte 1 chamando torre na interseção da Lima, 5514, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, o triplo 5514. Ingressa primeira direita, taxi Mike, e reporta na taxi Quebec, o UTP. Gente, ingressando na Mike, reporta na Quebec, 5514. Gente, o meu patango pronto? Pronto. Gente, aguarde. O azul 4069 pronto? Aliado e pronto, tá certo. Efeito variável com 03, tem livre decolagem pistão no 7, o azul 4069. Livre 4069. O trip 5514, vai ingressar primeira esquerda, tá com o Quebec, manter o ponto de espera. Ingresso primeira esquerda na Quebec, o ponto de espera aguardando a decolagem do azul, 5514. Ali mantém capseiro no 7, Romeu Fatango. Azul 4069 ao 56-109-35, controle, bom voo. Confirme a frequência? 119-35. 1935, obrigado. Controle Azul 4069, muito bom dia. Bom dia, 4069. Contato da decolagem, está meu 380, saída da EL. 380 da EL. Patango pronto? Atentando a estreia do Embraer da Azul que decolou à frente. Tem nível de decolagem pista no 7, o vento variável com 03. O altímetro agora no 013, vamos ver pro Patango. Ativa a guarda, off rate jet. 4, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 97. Vai reportar alinhado e pronto, 97, 5594. Batango aos 5-8, decola, tá livre a curva esquerda, reporte cruzamento efetuado do campo. Tratará quando cruzar o campo, meu Batango. Autoriza o meu Papatango pro direto do corredor forte? Estimativo, o meu Papatango dá presente pro da área do corredor forte e transfere controle 3935. 3935, grato, até a volta. Trip tá pronto? Afirmo. Após o decolagem da 7, vai manter proa até 2000 pés devido ao tráfego decolou à frente. Vento variável com 03 nós, altímetro 1013. Livre decolagem, pista 7, trip. Livre decolagem, mantém proa até 2000. Salvador, muito bom dia. Papatango, Romeu Papatango, decolado, cabeceira 7, na proa do corredor forte. Bom dia, Romeu Papatango. Mantém 1000 pés no corredor forte, condições visuais. No meu pai forte com condições visuais, tá bom? Afirmativa, Lima tem cabeceira no 7, Alfa Victor Jet. No 4 da Trip ao 01-109-35, bom voo. 1935, tem um bom dia. Oi, Salvador, muito bom dia. Trip 5594, decolando. Bom dia, Trip 5594, contato andar decolagem, sobe ao nível 170, cruzado 2000, direto Aracaju. Sente, extensão 70, passando 2000, esquerda Aracaju. Alfa, tamo, tamo. Guarde, copia Alfa, tamo, tamo. Variável com 03 do vento, em livre decolagem pista no 7, o Alfa Victor Jet. Aguarde cópia. Alfa Victor Juliette ao 03-10935, bom voo. 10935, até o regresso, Alfa Victor Juliette. Bom dia, Fabrício Juliette, eu não me peço do Corredor Axé, posso falar da Barra, prossegue para Itaparica? Afirmativo, toque arremetido em Vera Cruz, lá Fabrício Juliette. Gente, é porta ou farol da Barra? É porta ou farol da Barra, lá Fabrício Juliette. Salvador, azul 4069 na sua escuta. Positivo 4069, agora centro 1251, no secundário 3325, bom voo. 251 no 3325, bom trabalho, 4069. Olha, assim que possível, Romeu Papatango, solicita a ascensão ao 035. Positivo, está autorizado. Subi ao 035, Romeu Papatango, condições visuais, quando possível, estimado para terminal de Aracaju e pouso. Autorizado 035, quando possível, estimado para Conde e Aracaju. Romeu Papatango. Corredor Axé, controle 199, decimal 35, transponder 0136. Botão, cotejamento correto para acionamento de táxi, chame torre 118, decimal 6. Botão, vou informar pessoas a bordo. Pro táxi, o altímetro agora no 0 no 3, o PLB? Tango 1013, o otímetro reporta no ponto para táxi aí, papá. Cheque no ponto de espera ou na pista? Ali mantém, reporta em linha de pronto, cabeceiro no 7, Alfa Tango Tango.